canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no canal 1. Agora, no canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vinda à primeira edição do programa Fado Maior. Eu sou a Joana Santos e estou consigo aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Estamos agora como um grupo e temos muitas novidades para si. Fado Maior foi uma das novidades que lhe proporcionamos. Estamos mais ou menos no lugar do programa que era conhecido como Diga Lá ao Sr. Fado, um programa que lhe trazia as guitarras, violas e poetas, aliás, guitarras, violas, poetas e fadistas do nosso país. Nós também lhe vamos trazer precisamente isso, guitarras, violas, poetas e fadistas. Terei o maior gosto em 30 minutos diários, de segunda à sexta-feira, de lhe trazer as maravilhas que se fazem por Portugal naquela que é a nossa cultura portuguesa. Três fados são os que vêm já a seguir, mas antes já sabe que pode deixar o seu comentário na nossa box de comentários, que fica bem no fundo da nossa página, onde nos pode escrever e pedir o seu fado. Pode fazer a sua dedicatória, pode apenas pedir para si, como preferir. Também nos pode escrever para o e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Terei o maior gosto em satisfazer o seu pedido musical. Vamos então começar esta nossa seleção, a nossa primeira seleção de fados de hoje, desta edição, da primeira edição, com Odete Mendes, Só Lágrimas de Sonho. Logo depois ficamos com Vânia Duarte, que nos traz Apenas Uma Vida Me Foi Dada. Terminamos esta nossa primeira primeira seleção com Teus Olhos São Dois Garotos, de Manuel de Almeida. Três fadistas inesquecíveis para começar este seu e apenas seu Fado Maior. Destino de quem sofre por não querer. Na vida toda quero verbo amar, e quem sabe chorar é mais mulher. Na vida toda cabe o verbo amar, sabe chorar é mais.

voz que desmaia de um secreto rouxinol. E numa concha da praia ouvi a voz que desmaia de um secreto rouxinol. Com água e mar, beijei sem saber a quem. Tenho uma rosa, tenho uma rosa e um cravo num cantarinho de barro que me deu a minha mãe. Fui pela estrada principal matria, atrás de um pássaro azul, no fundo dos olhos trago a estrada de Santiago e o Cruzeiro do Sul. No fundo de Santiago e o Cruzeiro do Sul. Abri meus olhos, abri meus olhos ao dia, escutei a melodia que ao céu se eleva do pó. Chegar ao fim desta nossa primeira edição do programa Fado Maior, e eu, Joana Santos, tenho o maior prazer em dizer que amanhã, à mesma hora, estou consigo aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web para lhe trazer mais fados, mais guitarras, poetas, fadistas, violas e, claro, toda a maravilha da nossa obra portuguesa. Vamos terminar a nossa edição com Aguarda-te ao Chegar, na voz de Ana Moura. Logo depois, Noite, na voz de Beatriz da Conceição. E terminamos com um fado bem conhecido, de José da Câmara Pereira. Canto o Fado. Ficamos assim nesta nossa primeira edição. Já sabe, o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com está à sua espera. Também nos pode seguir no Facebook e conversar connosco através da nossa página em facebook.com/radioantenaweb ou deixar-nos o seu comentário aqui na nossa box de comentários na nossa página do Canal 1. Fique bem, tenha o resto de um ótimo dia e já sabe, Fado Maior está aqui amanhã para si na segunda edição. Até amanhã, tudo de bom, boa tarde. Calas minha voz, voz do olhar, sinto que o tempo